No início da manhã de quarta-feira, por volta de 9 horas da manhã, na sexta SDP, o grupo ROCAM, Ronda Ostensiva com o apoio de motocicletas do 14º BPM, em ação policial, em parceria com policiais civis na Operação Quaresma, cumpriram um mandado de busca e apreensão na rua Vicente de Carvalho, no Jardim Jupira, onde lograram êxito em prender um traficante com 17 buchas de cocaína e 6 gramas de crack. Quando realizavam buscas nas residências apontadas pelos mandados como ponto de tráfico de drogas, eles foram informados de que num barraco que não estava relacionado à operação, havia uma pessoa que vendia drogas a usuários. Sendo feita a abordagem, constatou-se com o suspeito uma garrafa PET com 17 buchas de cocaína e 2 pedras de crack, que totalizou 6 gramas. Foi preso Marcos Lima Carvalho, 36 anos, encaminhado à 6ª SDP. Descobriu-se que o indivíduo saiu há pouco menos de 30 dias do sistema prisional de Foz do Iguaçu. Ele cumpriu pena pelo crime de tráfico de drogas. Agora volta ao sistema prisional acusado do mesmo crime. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.